Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 27 de outubro, uma manhã quente da primavera brasileira, parece até verão, muito calor, já bem de manhãzinha, mas estamos aqui prontos para começar mais um capítulo, mais um programa que fala sobre Espiritismo, todos os seus encantos, seus ensinamentos. E venho hoje, mais uma vez, fazer essa introdução, lembrando que estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. E nesse livro, que é o livro central dos nossos estudos, traz muitas experiências, estamos naquela parte das experiências dos espíritos que desencarnaram recentemente e que vêm contar a sua história. E o interessante é que Kardec encadeia caso a caso, situação a situação, e as situações desses espíritos depois da morte variam. Estamos na parte em que os espíritos que são evocados ou trazidos são aqueles espíritos que desencarnaram em situações adversas, em situações difíceis, e que cada um traz a sua vivência, a sua experiência, apesar da adversidade em que viveu, eles acabam num maior tempo, num menor tempo, ganhando uma lucidez da sua vida, dos seus equívocos, dos seus acertos. E nós ficamos pensando, porque Kardec, ao longo desses capítulos, ele expõe a experiência do espírito e eventualmente faz um comentário de um parágrafo, dois parágrafos, sempre de maneira muito sucinta, deixando a cada um de nós a avaliação desse contexto. E a gente fica imaginando o que faz esses espíritos se apresentarem muitas vezes de maneira diversa. Então, folheando algumas obras espíritas, considerando as experiências de cada um, achei um texto no livro Diálogo dos Vivos, um livro escrito por Chico Xavier e Herculano Pires, e Espíritos Diversos, em que Herculano Pires escreve o seguinte: a maior diferença, aliás, Herculano Pires não, Albino Teixeira, fala sobre a maior diferença na experiência daqueles que desencarnam. O que difere uma experiência da outra? E Albino Teixeira nos traz essa página. Aquilo que mais te diferencia na Terra, perante a vida superior, para efeito de promoção espiritual, não será tanto, dois pontos, haver renascido em um corpo mutilado ou enfermiço, trazer graves conflitos psicológicos, residir num lar difícil, inquietar-te com familiares problemas, aguentar frustrações e contratempos, experimentar o sarcasmo público, facear críticas injustas, tolerar humilhações e pedradas, suportar injúrias ou acusações descabidas, conhecer a deserção de colaboradores e companheiros, lutar incessantemente contra as próprias tendências inferiores, observar-te sob o constante processo obsessivo, carregar tropeços e desenganos. O que mais te destaca no plano físico, ante a vida maior, com vistas à aquisição de melhoria e aperfeiçoamento no rumo da espiritualidade superior, será sofrer na área de semelhantes provações e prosseguir trabalhando e servindo em auxílio dos outros na prosperidade do bem eterno. Albino Teixeira, nesse texto muito interessante, ele nos traz um ensinamento que passa muitas vezes despercebidos. Por vezes, cada um de nós, ao vivenciar grandes provas, podemos até pensar, injustamente, que a prova está nos fazendo evoluir. Só pelo fato de você estar vivenciando aquela experiência difícil vai deixar você numa situação privilegiada. Não. A prova é um instrumento, mas o que vai fazer você se engrandecer, crescer espiritualmente, ganhar mais luz de um entendimento mais amplo, é você trabalhar e servir ao próximo dentro da prova que lhe cabe. Então fica destacado que é como você passa pela prova, a maneira como você vivencia as dificuldades, sempre trabalhando por você, mas jamais esquecendo de ajudar o próximo. Como diz Emmanuel, serve e passa. E nessa atmosfera de espiritualidade eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes, e o nome dessa palavra, Geraldo, é resignação, né? Então você passa pela prova com resignação e se mantém capaz de fazer o auxílio ao próximo e continuar adiante. Estão conosco nesta manhã o Daniel Lucas Camargo, a Maria Zoraide Brandão, a Ângela Afonso Ardito, a Maria Nilza Vital Vital e a Marlene Alexandre, que são aqueles que enumeraram, né, disseram para mim, pelo meu history do Messenger, que eles estariam conosco na manhã de hoje. Um grande abraço a todos e que nós possamos fazer um bom programa. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está lá na técnica, pronto para nos apoiar aqui em tudo. Bom dia a você que está conosco já, conectado pela internet. Lembrem sempre de nos auxiliar a compartilhar o nosso link, o nosso endereço pelo aplicativo. A pessoa pode ouvir a gente tanto pelo computador quanto pelo celular. União Rádio Web, nos ajude a divulgar. Esse texto que o Geraldo acabou de ler daqui a pouco, ele está lá no nosso Facebook, União Rádio Web. Você pode reler, ver, analisar, fazer suas críticas, seus comentários, suas perguntas, e a gente vai interagindo com você. Esse tipo de texto, Geraldo, eu sempre fico com o pé atrás um pouquinho com eles, pelo seguinte: tem que ficar muito claro nas pessoas que estão lendo ou ouvindo esse texto que não é através do sofrimento que a gente evolui. Sim. Né? Não, mas eu destacar. Eu estou dando uma ênfase a isso, porque fica uma leitura que às vezes vem um pouco do catolicismo antigo, que o sofrimento evolui. Sofrer é bom, né? Sofrer é bom. Sofrer é bom nada. Não é bom nada. Sofrer não é bom para ninguém. Não é legal sofrer, não. Agora, aquela afirmação que ele faz no finalzinho, né? Que a partir do momento que você está sofrendo, quer dizer, você não vai buscar o sofrimento, mas ele aconteceu. Né? E o mundo, ele faz de tudo para te aborrecer. O mundo é bom nisso. Né? Ele faz de tudo. Então aconteceu o aborrecimento. Qual é a sua postura? Aí sim, né? É você conseguir se manter fazendo o trabalho apesar de estar sofrendo. Então, é assim, é o que ele falou, eu não estou aqui corrigindo o que ele falou, eu acho de muito... Destacado. Eu só fico preocupado, porque às vezes a pessoa, então é bom sofrer? É bom nada, cara, que bom sofrer. Mas, já que não tem jeito na vida, que ela é habilidosa em te fazer, ela passa rasteira, não a vida em si, mas a convivência do mundo, né, as pessoas... É, a gente culturalmente às vezes espera alguns padrões, né? Eu estava conversando com uma moça essa semana que a filha dela tem um espectro autista, mas não é dos mais graves, é dos mais leves, assim, né? Mas ela tem lá suas dificuldades, né? Ela, então, porque essa, ela falando para mim, né? Essa dificuldade dela, não sei o que, eu falei, a senhora, posso mudar um pouco o ponto do que a senhora está me falando? Eu acho que não é dificuldade dela. É dificuldade nossa entendê-la. Não é dificuldade dela. Ela é ela. A gente que fica criando expectativa que o filho seja assim ou assado e fica querendo idealizar o filho que nasceu e não vive o filho real que a senhora tem lá. A partir do momento que a senhora se entregar para achar um meio de comunicação, eu falei, a senhora tem algum bichinho? Ah, eu tenho um cachorro, adoro cachorro. Eu falei, tá joia. Cachorro, fala. Não, claro que não. Mas a senhora não entende tudo que o cachorro fala para a senhora? Eu entendo quando ele está com fome, quando ele... Ah, a senhora entende? Por que a senhora entende? É porque ele ensinou a senhora a falar cachorrês ou a senhora se esforçou em compreender as necessidades daquele cachorro? Aí ela falou, ah, é, foi isso mesmo. Falei, então, agora a sua filha fala, escreve ainda. Ela tem muito, incomparável habilidades de um cachorro. Se a senhora se esforçou em entender o cachorro, imagine sua filha. Para de buscar a filha ideal. Então, assim, viva a sua vida que você tem. Ah, o ideal era eu não sofrer. Puta, mas tô sofrendo, que porcaria, né? E agora minha vida acabou e tal. Não, o ideal era não sofrer. Mas o que é o real? Tá sofrendo? Tem um limão na vida, faça uma limonada. Aquela frase popular que é tão eficiente para essa hora aqui. Não, e é interessante porque eu me habituei a fazer o seguinte. Quando eu vou no dia anterior, no sábado, dar uma olhadinha no texto do Kardec, eu fico assim, eu faço uma leitura e fico parado, pensando, tentando entender a mensagem. E aqui deixa claro exatamente isso. A gente vai ver no livro Céu e Inferno, que o indivíduo que desencarna, ele é um espírito sofredor, mas ele dá um conselho para quem ficou, e o conselho se encaixa nessa maior diferença. Então é interessante como tudo se junta, né? Muito bem, meus amigos, esse começo do programa é exatamente o motivo pelo qual estamos aqui, a busca do entendimento, as discussões, as colocações, e sempre incentivando você a estudar, a ir atrás, ler Kardec, ler as grandes obras do Espiritismo, Léon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e etc. Sempre lembrando que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Agora peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Filtrada areia. Muito bem, meus amigos, com essa maravilhosa prece na voz da Terezinha, estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, que já está quase esgotando as suas lições. Alain Diniz. Muito bem, a lição hoje é a número 143, com o título Cartas Espirituais. Acabamos de ler uma carta espiritual, né? E vamos ler outra carta espiritual, né? E começa com a leitura aqui da passagem, uma passagem do capítulo 4, versículo 16, da carta aos Colossenses de Paulo. E ele fala assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, quer dizer, vamos trocar estas cartas, né? Vamos ver os pontos de vista. Vocês leem, mas, né, lê também. E aí Emmanuel comenta assim: o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do Espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Mensagem para ser assim bastante... permanecer no lugar comum, né? Mensagem linda. Mais uma vez. Realmente, se a gente lembrar, Paulo escrevia para uma igreja, depois escrevia para uma outra igreja. Então, esses escritos eram raros, eram poucos. E hoje nós podemos transportar para o Espiritismo, só do Chico vieram quase 500. Né? 500 livros. Se você pegar a média de contos, como o do Vinha de Luz, que são 180, aí você vai chegar num número razoável para você aprender um pouquinho acerca do Espiritismo. E na realidade é a tecla que a gente tem batido há muitos anos. Quando nós vamos numa casa espírita, nós vamos e assistimos um sermão, uma palestra, assistimos uma locução a respeito de um determinado assunto específico, E são ali 30, 45 minutos a respeito de uma fração do que o Espiritismo aborda. Agora, na leitura dos livros, nós abordamos assim uma gama inúmera de assuntos. Eu estou lendo, por exemplo, a Tratado de Metapsíquica do Charles Richer, né? Porque a gente também tem que compreender aquilo que os outros imaginam, que os outros pensam, né? E esse Tratado de Metapsíquica me ajudou muito a entender e a me apaziguar uma certa revolta que eu tenho sobre a questão da ciência. Porque nesse livro, Charles Richer, ele tem a obrigação, ele tem a intenção de agradar a ciência. Ele não tem a intenção de agradar os espíritas, ou, né? Então ele praticamente refuta toda a ideia espírita de que as comunicações, os fenômenos se dão porque os espíritos intervêm. Porque se ele fizer isso, a ciência nem, né? E aí também me ajudou a entender que é uma coisa que a gente não tem que realmente se preocupar. Porque só para a gente ter uma ideia, a ciência, ela fala sobre a matéria. E isso no universo representa 4% da massa do universo. Então a ciência continua sendo ciência e ela aborda praticamente o universo inteiro. Agora, como é que ela pode abordar o universo todo se ela só fala sobre os 4% que ela conhece? Ela é esperta. Ela enclausura aquilo que ela não sabe, que ela não tem prova ainda nos critérios que ela adota para provar. Então, por exemplo, ela sabe e ela já constatou que os outros 96%... são divididos entre matéria escura e energia escura, que são duas antimatérias, dois objetos imateriais. Não são iguais à matéria que ela aborda. Então o que ela fez? Enclausurou. E ela definiu todo o universo. A massa do universo é 4% matéria, 30 e poucos por cento energia escura, e 60 e poucos por cento matéria escura. Pronto, abrangeu 100%. Então eles enclausuram os fenômenos espíritas como criptestesia. Então eles acham na cabeça deles, e foi a definição que eles encontraram, que dá para se estabelecer, que é a inteligência da pessoa com elementos que nós não conhecemos é que consegue fazer esses efeitos. Não são os espíritos. Então pronto, resolveu o problema com a ciência, né? Então dá com esse pensamento, segundo nossa visão, completamente irreal, completamente utópico, se encaixa na ciência. Então, com relação a isso, nós, voltando ao ponto que queríamos chegar, não se conhece espiritismo sem leitura. Então, quando nós temos, por exemplo, o Chico endereçando uma carta para o Alfredo, como o caso aqui de americano, o moço que morreu afogado, o Chico recebeu umas 12 cartas dele, relatando o processo dele. E aí, inclusive, a Universidade de Minas Gerais, ela fez um estudo sobre essa carta e constatou que tudo aquilo que aquele moço diz na carta, o Chico jamais poderia ter conhecido através de jornais, através da imprensa. Porque ele relata fatos que eram completamente desconhecidos. Então, cada mensagem vinda do plano espiritual é uma lição de vida. Então, que nós assimilemos isso aí. Espiritismo sem leitura é patinar no molhado. Realmente, nós vamos ficar patinando, vamos ficar desconhecendo, porque através da leitura, através desse conhecimento que nós adquirimos com a leitura, é que nós vamos conseguir conjecturar e aprender a respeito da doutrina espírita. Isso aí, veja bem, está completamente fora da nossa transformação, que aí é uma parte particular, individual, né? Eu estou falando com relação ao conhecimento da doutrina que vai nos convencer à mudança. Eu fiquei aqui fazendo uma lembrança de Paulo, né? Paulo foi um maluco, né? Assim, se a gente imaginar o trabalho de Paulo, ele é considerado o maior dos cristãos, e eu acho que eu poderia endossar essa afirmação também. Ele estava acima do seu tempo. Ele estava muito acima do nosso tempo. Principalmente que a condição dele era um doutor da lei. Era um cidadão de Roma privilegiado. Muito privilegiado. Não, é assim, quando tem uma passagem... Quem não leu ainda Paulo e Estevão, por favor, o faça. Importantíssimo para o conhecimento do que nós estamos falando. Quando ele vai visitar sua noiva, aparece ele, Abigail, trajado com uma toga romana, que era hoje assim, tá vestido com um Armani, uma coisa assim, numa biga romana conduzida por dois corcéis brancos, quer dizer, tá numa Ferrari, né, hoje assim. E ele gostava de falar em grego, que era a língua clássica, era falar em inglês. Então ele foi visitar Abigail, era nos tempos de hoje, vestido de Armani, numa Ferrari, e ele gostava de falar com ela em inglês, assim. Era um cara elegante, né, milionário para a época e de alto nível. Ele abandona tudo isso para levar o evangelho de Cristo. E nesse processo ele começa, depois de... Vocês vão ter que ler o livro lá inteiro, né? Não vou aqui dar todo o livro, né? É um livro maravilhoso, eu já li algumas vezes. Ele funda as igrejas, mas olha por que eu falo que ele era maluco. Como ele fundava as igrejas? Ele ia na cidade, ele ia na sinagoga, que era onde se reuniam as pessoas que estavam ali rezando. Ele falava do cristianismo, que ele podia, ele pedia, ele era cidadão romano, ele tinha... E ele era judeu, ele tinha... Inclusive ele foi a Atenas, né? Ele tinha ele podia falar na Assembleia, então ele pedia a palavra e ele falava do cristianismo. E ele, muitas vezes, ele era expulso da sinagoga a pedradas, né? Só que a fala dele devia ser tão... Bom, ele era um doutor da lei, ele era para ser o grande articulador do Sinédrio e tal. Ele devia empolgar muitas pessoas e alguns iam pegar ele lá caído nas pedras. Falou, rapaz, sua ideia é boa, mas o que nós podemos fazer aqui? Vamos fundar uma igreja. E ele conseguiu esse intento em muitas cidades. Se eu não estou enganado, são 11 cidades que ele manda cartas, ou 12 agora, não lembro agora de cor. Aí, só que eram tudo coisa muito longe, e tudo a pé, né? Era um negócio fisicamente, nossa senhora. Quando ele acaba essas viagens dele, que foram 4, se eu não me engano, considerando a ida a Roma ainda, mas antes dele ir a Roma... começa a receber notícia que aquelas igrejas que ele fundou estavam com problema. Aí qual que era a missão dele? Era voltar, mas só que começa a ficar impossível esse processo. Então ele desenvolve a ideia, ele começa a rezar, porque ele não sabia como fazer. Jesus se manifesta e fala que a partir desse momento ele vai deixar Estevão junto a ele para inspirar, ditar para ele pensamentos de Jesus nas cartas. Olha só. E detalhe, Paulo era tão cioso e sério, tão consciente do que ele estava fazendo, que ele não recebia, que era quase uma psicografia, mas ele não recebia elas sozinho. Ele chamava Timóteo, que era um dos grandes parceiros dele, Lucas também. Marcos, Lucas, Barnabá, Timóteo e Silas. Isso aí, olha lá. Todos esses ele chamava para ele não se equivocar com a inspiração. Então ele não escrevia numa mão só, ele escrevia em várias mãos com a inspiração de Estevão, que estava sendo inspirado por Jesus. Só isso. Mas ó, tamanha é a profundidade dessas cartas. Quem não leu as cartas ainda, faça isso. Eu acredito que Emmanuel está aqui, até inclusive ele pega a citação de uma das cartas para começar a conversa, ele está se referindo a estas cartas. Mas ele está ampliando que carta é uma ferramenta. Hoje a gente coloca carta, sabe aonde? Em WhatsApp, a gente coloca carta no Facebook, a gente coloca carta no e-mail. A gente não tem feito tanta carta no papel. Só que a gente tem que pensar mais, porque assim, a carta no papel, quando você está escrevendo uma carta no papel, o que acontece? Você escreve, né? Você vai ter que postar, então você tem tempo para reler, de repente você reescreve e tal. Agora, essas ferramentas modernas de eletrônica aí, o e-mail, por exemplo, quando eu quero, às vezes eu preciso escrever um e-mail muito sério, o que eu faço? Eu escrevo ele hoje, salvo no rascunho e releio amanhã antes de mandar, para ver se eu não estou escrevendo nenhuma besteira, não estou agredindo a pessoa com nenhuma palavra que ofenda. Tomar cuidado com as palavras. O WhatsApp está virando um verdadeiro veículo de maltrato coletivo. De qualquer coisa, né? Não, porque a pessoa, ela pensa, ela escreve e manda. E ela não faz um filtro. Aí, essa que também é um tipo de carta eletrônica, né? Ela está criando muita confusão. Em vez de unir, ela está desunindo. Então a gente tem que voltar a entender o propósito dessas cartas. Quando nós falamos ainda de cartas espirituais, que é o título do capítulo, são as cartas que nós recebemos no plano espiritual. As pessoas ficam ávidas em receber coisa nova. A gente não conseguiu ler nem compreender todas as cartas recebidas do mais alto. Nem leu, né? Nem leu. Então, gente, nós temos que invertir a coisa. Pega, antes de mais nada, faz uma listinha. As obras básicas de Kardec. Quer intercalando uma obra técnica com uma coisa boa? Romance. Lê um romance do Emmanuel. Você lê um pouco aqui, um pouco ali. Aí você pode entrar na obra de André Luiz, que é uma leitura, os primeiros livros, pelo menos, é uma leitura mais suave. Aí, quando você tem dúvida, tem o vademécum do Luiz, que ele gastou uns 2-3 minutos para fazer aquilo, né? Pouquinho tempo, deu trabalho nenhum. Uns 2-3 minutos de uma vida espiritual, eu tô falando, né? Ele gastou um tempo danado com aquilo, separando os temas. Então, olha a sacanagem que é hoje. Você tem todas as ferramentas do mundo para ler. Você senta lá, você vai ler um texto. Você ficou em dúvida? Você vai no vademécum, fala, deixa eu ver o que ele me orienta, qual livro ele me orienta. Ah, esse aqui. Aí eu vou ler. Aí eu tô em dúvida ainda, você tem um programa Visão Espírita que você pode mandar a sua pergunta. E a gente, se não responder no ar, a gente responde por e-mail, por Facebook, de alguma forma. Nós temos muito recurso hoje. Sim. Mas nós temos que concentrar naquilo que é essencial. Eu não posso perder esse gancho que o Alan trouxe aqui, porque toca num ponto crucial da nossa geração. É. Né? Então, nós temos hoje, que eu classifico como uma das maiores ferramentas que já surgiram para a humanidade, que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa fantástica em termos de comunicação. Agora veja, essa coisa fantástica em termos de ferramenta está recebendo impressões de uma porção de gente que nunca leu, talvez, um livro espírita. Ou se leu um aí do Luiz Sérgio, né? Então o que que acontece? Nós estamos jogando dentro dessa ferramenta fantástica uma porção de porcaria, nojeira. Nós estamos pegando lá na latinha de lixo reciclável, estamos jogando lixo de aterro. Aí o que que acontece? Quem vai reciclar vai ver aquilo. Não recicla nada, porque está cheio de porcaria. Então, por exemplo, nós começamos o programa hoje, o Geraldo reclamando que ele mandou um WhatsApp pro Alan e o Alan não deu. Então, por que que o Alan não leu? Porque ele recebeu 500 WhatsApp. Como é que entre 500 WhatsApp ele vai identificar que ali dentro, num daqueles 500, tem alguma coisa boa? Aí ele vai ter que ler 500 porcarias para identificar uma coisa boa. Quem é esse fariseu aí? Eu canso de, de, de certa forma, de brigar com os meus irmãos sobre isso. Eu como é que eu brigo com eles? Cada um que posta uma coisa boa, eu enalteço. Então, quando eu estou fazendo aquilo, eu estou dizendo assim, cara, tá vendo? Você bota uma coisa boa, é bom para todo mundo. Agora, se você bota 20 coisas ruins e uma coisa boa, o que, que todo mundo está fazendo? Está todo mundo só postando, ninguém lê. Às vezes posta sem ler. Não. E está postando sem ler. Por quê? Porque é uma porção de coisa, ninguém tem tempo para ler. Não, e detalhe que muitas vezes divulga coisas falsas. Exato. Então, os fake news aí. Não vá atrás da veracidade daquilo. E é interessante, quando eu selecionei esse texto do Vinha de Luz, Luiz, Alain e queridos ouvintes, André, eu li o texto e na minha cabeça vieram dois pensamentos. Que aí fala que o correio fraterno do mundo espiritual nunca cessou. Aliás, ele foi inaugurado de maneira mais intensa depois da crucificação de Jesus, que aqui vamos estudar no final. Quando eu li esse texto das cartas, e as pessoas que recebem essas cartas acham que a lição que vem é para o André, não é para mim. O problema é com o Luiz, não é o meu problema. Então, no momento que eu li esse texto, me vieram dois pensamentos. O fatalismo e a providência divina. Eu, particularmente, eu não acredito no fatalismo, que é o fato vai acontecer porque vai acontecer tal hora, tal minuto, tal segundo. Eu acho que as coisas não funcionam tão quadradinhas assim. Eu acredito na providência divina, por uma inteligência superior que engendrou a vida e que tudo acontece por uma causa no momento certo. Nós provamos isso domingo passado. Aqui vens? Aqui vens, né? Então eu imagino que se um texto, um livro, um ensinamento chega para mim, alguma coisa deve ter comigo. Eu é que tenho que buscar essa lição. E não ficar achando, eu acho que essa mensagem foi pro Alain. Não, foi para mim. Primeiro foi para mim. Pode até servir para ele também, mas foi para mim. E em cima disso você criar um mecanismo de evolução e de entendimento. Eu acho que esse pensamento se encaixa exatamente com o que foi lido aqui e que vamos ler no livro Céu e Inferno. E lá na frente no livro da Terezinha. A gente buscar entender que nada chega por acaso. Por exemplo, eu sempre gosto de reler as obras de André Luiz. E tem um momento em que o André Luiz, se eu não me engano, no livro do Mundo Maior, ele tem um encontro com o avô dele. E isso, ele achando que poxa, foi um acaso, encontrei meu avô. Não foi o acaso. Foi uma necessidade dele e do avô por resgates de outros momentos. Então, a providência divina é uma inteligência que engendra a vida e faz a gente vivenciar a melhor experiência para aquele momento. Não quer dizer uma coisa matemática, é alguma coisa que está acima da matemática. Então, só lembrando daquela piadinha, né, do sapo, que ele viu lá um cartaz dizendo que ia ter festa no céu e bicho de grande boca grande não entrava. Aí ele disse assim, coitado do jacaré. Né? O sapo falando, coitado do jacaré. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 8 minutos. Já estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, sem antes lembrar que você pode ouvir o nosso programa por um aplicativo baixado no celular. Para todos os celulares, o aplicativo da União Rádio Web, aquele do ícone azul, que você pode ouvir em qualquer parte do mundo. Temos ouvintes de vários lugares aqui da nossa região, de outros estados, de outros países, e que de maneira muito simpática nos ouvem, fazem perguntas e criam uma interação muito interessante com a gente. Muito bem, meus amigos, agora começando o segundo bloco do programa Visão Espírita, fizemos essa introdução do livro Vinha de Luz e Diálogo dos Vivos, e depois o Vinha de Luz, e estamos naquela parte em que os espíritos recém-desencarnados se comunicam, sejam por evocação ou não, sejam por influência do espírito sofredor sobre o médium, seja por uma intuição ou informação do protetor do médium ao próprio médium, e o processo acontece. E a gente tem falado toda semana, a gente fala a mesma coisa, mas é para destacar isso em você, o desejo de estudar o livro Céu e Inferno. E hoje estamos aqui na segunda parte, capítulo 4, que fala dos espíritos sofredores que desencarnaram há pouco tempo. Por quê? E curiosamente é o capítulo maior, os espíritos sofredores. E cada experiência desses espíritos se parece um pouquinho com a nossa. Posso falar mais por mim, né? Você fala, nossa, parece que eu também tenho essa situação, essa diversidade. E você começa a se encaixar e começa a ver que isso daqui é uma lição para você. É aquilo que eu disse da providência divina. Então eu vou ler esse texto, é pequeno. Chama-se Exprobações de um Boêmio. O boêmio é aquele que é o bom vivant, que bebe, passeia, toca violão, curte a vida no sentido do mundo. E é uma comunicação que ocorreu na cidade de Bordeaux, 19 de abril de 1862, no dia 30 de julho. E já começa com a comunicação do espírito. O espírito é incorporado e o médium faz essa comunicação. O espírito diz: presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei e preciso é que repare o tempo perdido e se eu não quiser prolongar os meus sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência, os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus, ante o Senhor. Ah, cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. E é interessante esse texto, porque, como Kardec coloca o título, era a fala, as explicações de um boêmio, né? E aí logo depois vem instruções do guia do médium. Então presume-se que o médium incorporou o seu próprio guia e deu essa explicação desse texto. Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, aduz conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação, sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual, que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue-os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada quanto a da terra, procura em vão os meios de os saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem morte, sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe restem meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer ao espírito. Daí um tédio mortal cujo termo não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não pode aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a volver os olhos para Deus. Então, olha como se encaixa as provações de um boêmio e algumas considerações do protetor do médium. Essa mensagem aí, eu diria que é uma das mensagens mais didáticas que se ouviu, né? Porque esse boêmio, ele é muito culto, né? Então ele se expressa realmente de uma forma muito clara, né? Muito clara. Então, você observa que ele se apegava à matéria, aos prazeres, né? Mas, de alguma forma, ele se desenvolveu bastante culturalmente, sobre inteligência, sobre outros aspectos. E é o que o mentor falou. Ele chegou ao principal, que é o arrependimento. Agora, o arrependimento só não resolve, né? Porque, como o guia comenta, várias coisas continuam a envolvê-lo, né? E realmente é uma coisa muito séria. Você imaginar que quando você morre, a luz apaga, e você morre e a luz continua acesa. O retrato que o sofredor pintou é perfeito, né? Ele reconhece que os valores espirituais enaltecem, são vestimentas adequadas, são roupas brilhantes, e ele se julga, se sente desnudado, né? Porque não tinha nada para apresentar. Então, realmente, eu diria que as pessoas que nos ouvem, Geraldo, eu acho que você devia de repassar o número, essa comunicação, para as pessoas estudarem. Sim. Porque isso aí tem que ser lido umas 10 vezes, né? Porque é muita informação. É muita informação. O sofredor retrata o ângulo dele e o guia retrata uma panorâmica. Então, como informação, como didática, é fantástico. E com essa leitura, aí é que entra o ponto principal. Com essa leitura, a gente tem que meditar. E eu, como é que a gente já comentamos aqui uns programas atrás do Frederico Figner, que voltou, que escreveu aquele livro Voltei, né? Imagina eu chegar no plano espiritual achando que eu escrevi o Vade Mecum, né? Tô com tudo, né? E aí começa a ponta. Então nós temos que chegar exatamente a essa conclusão. Nós temos que fazer uma avaliação. E eu, o que que essa personalidade trouxe nessa encarnação que era necessário se desvencilhar? Na minha vida particular, eu selecionei duas. Não vou contar para vocês, tá, Geraldo? Segredo. São duas. Só eu e os espíritos conhecemos. E realmente tá duro de me desvencilhar. Por enquanto, tá 2-0 pro outro lado. Mas não acabou o jogo. Não acabou o jogo. Né? A consciência que a gente adquire de que realmente essas coisas não se perdem do dia para a noite é muito importante para a gente não desanimar. Mas a nossa tarefa é eliminar. Muito bem. Sabe que às vezes eu estava aqui pensando, né? Assim, por exemplo, essa semana eu fui assistir um filme que chama Coringa. Fantástica obra, fantástico estudo de formação de uma personalidade psicótica, perversa. E tem uma frase que eu repito muitas vezes, já fiquei até redundante com ela, mas é que ela é muito significativa para mim. Que o ser no mundo, frase de Jesus no livro Boa Nova, o ser no mundo é mais frágil que perverso. Um cidadão desse, eu falei semana passada isso, falei, nossa, que bom que eu nasci sem dinheiro. E eu falo isso de boca cheia. Porque eu sei o que é bom. Eu tenho noção do que é gostoso. Eu sei escolher conforto. Mundanamente. Eu sei, ué. Eu sei. Eu tô falando de mim aqui. Eu posso falar de Deus, eu sei. Agora, como o meu recurso não dá para fazer o luxo, mas também eu não tô aqui reclamando, tô vivo muito bem, mas... Não aquele, o extraordinário, eu vivo pelo necessário ali. Eu não tenho dinheiro para o extraordinário, para esse luxo extraordinário. Senão você não ia fazer o necessário. Eu não ia fazer o necessário. Eu não ia fazer o necessário. Você acha que eu ia estar há tantos e tantos anos de domingo no programa? Não é nem a pau eu estaria aqui. Não estaria. A gente tem que fazer essa autoanálise, sabe? O dinheiro nos convida a distrações. Distraídos vamos vivendo. E com mais dinheiro a gente distrai com muito mais facilidade. Por exemplo, eu tenho um amigão que ele me falou semana passada. Ele falou, o fim de semana é meu, Alan. Porque ele estava reclamando de eu fazer o programa Zona Espírita. Sexta-feira eu pego a família e vou para a chácara. A gente só volta domingo de noite ou segunda cedo para trabalhar. Toda semana, ele falou até esse termo, é religioso, né? Então, olha só, ele religiosamente usufrui de dois dias inteiros, praticamente, de festa, comida, cerveja, piscina, tal, direito dele. Não estou aqui, ele nem está nos ouvindo, como com certeza. Você religiosamente estou usando meu direito de estar aqui. Porque não tem dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse a mesma chácara, será que eu também não ia para lá? Então, a gente tem que fazer essa autocrítica em não jogar pedras num rapaz desse, muito pelo contrário. De agradecer de Kardec ter selecionado um texto desse, ter recebido uma dica de um texto desse. Eu já postei no nosso Facebook. Eu não costumo não postar muitas coisas do livro Céu e Inferno, porque a gente tem o livro lá para ler, né? Mas eu fiz questão de postar essa mensagem. Ela é muito rica. Que a gente leia e reflita assim, como que eu estou tocando a minha vida, né? Eu não estou falando que precisa ser... 100 para lá ou 100 para cá. Mas tenta equilibrar. Se você tem recurso para aproveitar do dinheiro, aproveita o dinheiro também ajudando as pessoas. Né? Tem uma pessoa que eu conheço muito, muito, muito favorecida pelo dinheiro, porque trabalhou também muito, teve também as suas sortes lá de dar certo os negócios. Mas ela não deixa de fazer um monte de coisa para um monte de gente que precisa. É um equilíbrio do bom uso do dinheiro. Que a gente possa ter esse discernimento para não chegar nu na frente do plano espiritual. É interessante esses comentários porque me lembra uma frase de Paulo em que certamente todos conhecem e que a teoria é muito bonita, na prática é um pouco mais difícil, que é esteja no mundo sem ser do mundo. Muito bonita a frase, mas na prática, quando você vai executar, você começa a encontrar algumas dificuldades. Aquilo que Paulo falou, o que eu quero, eu não faço. Pois é, entendeu? Eu conheço, mas não sei fazer conheço, isso aí. Mas não sei fazer. Então é interessante, assim, como o Alan disse, ninguém aqui vai querer ser um santo da noite para o dia, porque isso não existe, isso é impossível. Tudo é um trabalho de formiguinha que a cada dia nós vamos crescendo. Mas a gente tem que ter essas duas coisas. O boêmio fala que é necessário se alimentar para a vitalidade do corpo, mas é necessário também pensar no espírito, no alimento da alma, porque quando nós nos alimentamos, nós nutrimos o corpo, quando nós nos dedicamos ao bem, somos gentis com as pessoas, somos educados, nós estamos criando uma atmosfera que alimenta a alma, e isso vai ficar claro depois da morte. É evidente que a espiritualidade sabe que estando no mundo, você vai viver o mundo, não tem saída. E que você vai desencarnar com a influência do mundo. O que você não pode é estar subordinado ao mundo. Parece uma coisa simples, mas o próprio mentor fala assim: a influência da matéria segue-os além do túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de saciar. Ou seja, o desejo que você tem aqui é o desejo que você vai ter lá. Então, se você tem um desejo aqui, dentro de um contexto, moderadamente, está tudo certo. Você não pode ser escravo desse sentido. Aí eu acho que é a grande ciência e é a essência da lição de hoje. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 26 minutos. Espero que o texto tenha despertado em você o desejo de buscar a leitura. E ficamos curiosos para saber qual foi a música. Antes de falar da música do Luiz, sempre bom lembrar que o nosso programa Visão Espírita vive da sua ajuda, da sua contribuição, e precisamos da sua colaboração financeira para dar continuidade ao nosso trabalho. E escrevemos assim: ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado. Sempre citamos 3 contas bancárias. Primeiro, Banco Sicoob, de preferência, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Ou outras 2 contas emprestadas pelo Luiz, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E o nosso saldo da União Rádio Web hoje está em 4.782,19. Muito bom. Com isso aí, temos um pouquinho de folga, 1, 2, 3 meses, mas precisamos... Estamos providenciando, o Wilson está providenciando, nós vamos confeccionar cartazes e cartazes grandes para enviar às casas espíritas de Americana, de Santa Bárbara, de Piracicaba, de São Pedro, Capivari, para que elas possam deixar afixada no centro, divulgando nosso programa e principalmente o horário de quarta e domingo. Qual que é a melodia de hoje? Maravilhosa, Geraldo. Você ouçam e depois vocês façam o seu julgamento. Mas é maravilhosa. É uma execução fantástica. Thank you. mas se eu não me engano, ela é intitulada Dança Húngara. Não sei se é o Brahms que apresenta, mas é linda essa música, realmente resgata uma parcela da cultura europeia, né? Não é isso, Luiz? Eu, como não sei, vou ficar quieto. Vai concordar, né? É, mas só vou falar que a Estrela Matutina também está sintonizando nosso programa. Quem que é Estrela Matutina? É um pseudônimo. Ah, Estrela. Estrela Matutina. Provavelmente alguma empresa que o dono é... Muito bom. Meus amigos, vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa. Estamos informando a vocês que estão, hoje praticamente nós vamos finalizar esse sexto volume da Terezinha Oliveira. E nós, a semana que vem eu não poderei estar aqui, e logo depois, já até comuniquei o Luiz, eu tenho um congresso lá em novembro, e eu vou ter que me ausentar dois programas. Mas depois a gente vai voltar, nesse último bloco, com algum livro novo. Possivelmente, ou em sequência, ou em rodízio com outros livros, como estamos fazendo na introdução, mas temos uma proposta aqui de trazer ou mais um livro da Terezinha, que são as Parábolas de Jesus... Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. E um outro livro do Caio Bachuto também, sobre parábolas de Jesus, né, e seus ensinos. E a gente talvez vai adquirir esses livros e a gente vai dividindo com vocês todas essas experiências. Mas estamos finalizando esse sexto volume que estudamos desde o começo, desde o volume 1. Em da Terezinha, que é o capítulo aqui 33, em que Jesus ressurge, aparece aos discípulos e ascende aos céus. Por que razão estamos fazendo isso? Até para retratar que quando Jesus reaparece após a crucificação, ele não reapareceu uma vez só, reapareceu muitas vezes em diversos lugares para várias pessoas. Foram vários fenômenos de materialização. E a gente vem discorrendo aqui parte a parte, ponto a ponto, e aqui a gente vai tentar ser o mais objetivo possível no momento em que Jesus já apareceu a vários apóstolos, agora ele aparece aos 11 apóstolos, porque Judas havia se suicidado. Então eles estão reunidos num ambiente trancado e Jesus se materializa conforme a descrição aqui da Terezinha Oliveira. Escreve a Terezinha: Mateus narra que os 11 discípulos seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Mas a tradição diz que lá foram também cerca de 500 outros discípulos, os chamados 500 da Galileia, provavelmente avisados pelo apóstolo da conclamação de Jesus. Quando Jesus ali apareceu, os apóstolos o reverenciaram, e por certo, a maioria dos outros discípulos também, porém Mateus registra que alguns duvidaram. Por quê? Estaria o evangelista se referindo aos que nem foram lá, por não acreditarem que Jesus pudesse ter ressurgido? Ou aos que não teriam acreditado, porque possivelmente a aparência de Jesus fosse diferente da que eles conheciam? Ou outros, porque não tivessem conhecido Jesus em vida e não tinham como comparar? Nessa oportunidade, Jesus teria dito: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e teria pedido a todos: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, assegurando ao final: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos deixar bem claro, e a Terezinha deixa claro, que ela fala, segundo Mateus, segundo o que está escrito. Ela fez um raciocínio e encadeou esse pequeno texto para que sirva de reflexão. Se isso de fato aconteceu desse jeito, é uma coisa. Mas a gente sabe que ao longo da história, as traduções, as versões de línguas mais enxutas para línguas maiores deve ter sofrido um pouco de influência, um pouco de modificação, mas o fato é que isso está registrado e a Terezinha teve essa curiosidade e essa até coragem de traduzir isso num texto. Ô, Geraldo, você estava lendo e me ocorreu aqui, não foi por acaso, né? que existem muitos processos de materialização onde a aparência ela se afigurava como o do médium. E os espíritos, eles sempre mencionam que o médium é um desastre. Diz que eles preferem usar ectoplasma da natureza do que dos médiums, de natureza animal do que dos médiums. Por quê? Porque o ser humano, ele pensa. E ele é um espírito também que plasma. E nesse processo de materialização, às vezes o médium atrapalhava o espírito na materialização. E por várias vezes, não foram poucos o número de casos, em que a aparência que o espírito queria dar ao seu, a sua aparição, o médium atrapalhava porque a sua mente interferia. Puxa. Entende? Então aí me ocorreu exatamente isso. Jesus não fez mágica, né? Uma aparição, tudo bem. Agora, uma materialização poderia ter sofrido essa interferência daquele que estaria lhe emprestando os elementos para ele se materializar. Ou os vários, né? É, exatamente. Então, isso me ocorreu agora, quando você estava lendo. E isso acontece também no fenômeno de materialização, nos fenômenos espíritas de materialização. Muito interessante isso. É muito interessante. Então, isso é doutrinário, é previsto. Por isso que muita gente, inclusive, criticava tal, e dizia que era o médium que aparecia. E aí existe a questão que o próprio Aksakoff defendeu. Animismo também é espiritismo. Sim. Exatamente, porque é o espírito do médium interferindo nesse caso. E interfere por uma questão de quê, Luiz? Assim, de vaidade? Não tem controle. Não tem controle. Quer dizer, ele tem a faculdade e a faculdade fica meio solta. Mas não tem disciplina de se permanecer inerte, né? Isso aí é interessante observar na questão das comunicações de incorporação, na psicofonia. Muitos espíritos se manifestam e o médium tem tanta confiança nesses espíritos que ele permanece de lado fazendo uma outra tarefa. Então o espírito se utiliza do mecanismo mediúnico de uma forma natural. Isso é tão verdade, Luiz, que há muito tempo atrás, Alain, eu sempre li essas coleções do Fonte Viva e você acaba se acostumando com aquele jeito do Emmanuel. Eu vi uma comunicação do Emmanuel, não lembro agora, por um médium da Federação Espírita Brasileira. Interessante, bacana, mas não é igual. O texto é diferente, o jeito é diferente e é assinado com o mesmo nome. Então é uma curiosidade. É, exatamente, é a ferramenta. É a ferramenta. Eu sou meio cético com estas interpretações desses fenômenos desta época. Por qual motivo? Um motivo que a gente se baseia em relatos muito incompletos e opiniões muito dogmáticas, coisas até. Coisas adulteradas. Então, eu costumo abrir mão de explicação sobre isso aí. É ótimo falar isso, ótimo. Não, é um ponto de vista particular que ótimo. Eu estou compartilhando aqui. Sim. Que é assim, ó, isso é o menor da nossa doutrina, assim. Isso não é... Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quando, assim, eu fico pensando, se Jesus apareceu, não apareceu, se ele morreu, não morreu, se ele... Com todo o respeito que eu tenho por Jesus, eu tô falando historicamente o que está aí relatado nesses livros. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a ideia da ressurreição ficou marcada, inclusive, em todas as doutrinas aí cristãs, né? E nós, daí, espíritas, chamamos de reencarnação ou de desencarnação, vida do espírito pós a morte. A gente dá outros nomes que a ressurreição, aí, que a vida espiritual. Mas é um fato. E é um fato aceito por todas as doutrinas. Essa era a lição, uma das grandes lições de Jesus. Outra lição, que ele tinha amor por todos eles. que ele continuou consolando eles após a morte do seu corpo físico. Eu acho que isso é uma outra lição importante. Então, preservar o amor, o espírito continua imortalmente após a morte do corpo físico, vivo, ativo. Essas lições, eu acho que elas são muito importantes. Esse tipo de situação, eu gostei do termo que você usou, você falou que a Terezinha teve a coragem de comentar. Eu acho que está certo mesmo, porque é uma coisa que eu não sei se eu comentaria, sabe? Vamos levar pelo aspecto de conjectura, né? Completando, Alan, assim, eu concordo com você 100%, mas acho que a Terezinha, como era uma pessoa ilustrada, o que ela quis fazer? Já que está escrito no Novo Testamento, eu vou fazer um comentário. Sim. Mas que isso fique para a observação de vocês. Então ela relata, ela faz um pequeno entendimento, mas você vê que não é uma doutrinação, uma coisa, né? Não está fazendo uma afirmativa textual. Não estou nem falando mal dela, estou falando que foi corajoso. E até para a gente saber que esses fenômenos ocorreram, porque amanhã alguém pode falar, você sabe disso, sabe daquilo, né? Então, por exemplo, na sequência aqui que ela fala... outras aparições de Jesus, porque na cabeça das pessoas, Jesus apareceu uma vez só. Não, apareceu dezenas de vezes. Então ela vai citando, acho que até para enxertar conhecimento na gente. Outras aparições de Jesus. Jesus apareceu aos seus discípulos não somente dessas oportunidades, mas ao longo de 40 dias. Está escrito no Atos dos Apóstolos. É verdade? Foi 40, foi 30, foi 35? E apareceu 3 anos. Então, assim, é curioso como tudo isso acontece, né? Justamente, a gente está colocando essas corroborações para dizer assim, não é fato inédito. Inédito, né? Existem outros fatos que a doutrina espírita veio exatamente confirmar. E aí ela fala assim, assim foi esses 40 dias, até que materialmente deles, como vemos no episódio a seguir, com o qual os evangelistas encerraram seus relatos. Foi o último momento que Jesus apareceu, foi a ascensão de Jesus. Agora, aí tem uma informação importante, né? Porque, olha só, esse comentário dela é importante. Por que que ele teve que aparecer por 40 dias? Os caras não acreditavam. 40 vezes? Falava, puta merda, o que eu vou fazer para eles acreditarem, né? E deve ser uma coisa horrível para eles. O Espiritismo está desde 57. E ninguém acredita ainda. Agora você imagine, ele conseguiu convencer os apóstolos, pelo menos até a ponto deles relatarem, né, que aquilo aconteceu, né? Então, ele convenceu. Sim. Pelo menos alguns deles ali ficaram convencidos. Tomé ainda precisou tocar. Tudo bem, é o que você precisa, vou fazer também. Então, o perispírito também é uma das propriedades, pode ser tangível. Então, vai lá, tá aqui, ó, toque. Pronto. Agora você acredita? Ótimo, cidadão. Então, isso é uma informação importante do que ele queria deixar de informação, que era a informação do... E para finalizar... Só para a gente... Né? E ele mesmo falou que mandaria o Consolador que nos testificaria de todas essas coisas. As materializações se postaram depois de inúmeras. E para finalizar o livro, a Terezinha coloca a ascensão de Jesus e a ressurreição dos santos. Porque quando houve essas aparições de Jesus, curiosamente, diversos outros fenômenos de materialização aconteceram segundo relatos dos próprios textos. Então a Terezinha diz, isso registrado em Lucas, Mateus, Atos, que a ascensão de Jesus, ela se deu perto de Jerusalém, na cidade de Betânia. Jesus, erguendo as mãos, abençoou os discípulos, e enquanto assim o fazia, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, até que uma nuvem o encobriu de seus olhos. Aí a Terezinha faz um relato. As materializações sempre se dissolvem em uma nuvem de ectoplasma. Olha que interessante. Quer dizer, ela coloca uma coisa doutrinária. É importante, quer dizer, mostrando que a doutrina confirmou aquilo que Jesus disse. O que eu faço, vós podeis fazer também. Exatamente. Aí ela fala, os discípulos ainda olhavam para o céu quando dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e o perguntaram. Quer dizer, parece dois espíritos materializados. Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, assim virá do modo como viste subir. Da mesma maneira como Jesus se desmaterializara, poderia voltar a se materializar muitas vezes. Era a certeza de que haveria outras comunicações. Então, tomados de grande júbilo, voltaram para Jerusalém e sempre iam ao templo louvando a Deus. E depois de receberem a manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. E a Teresinha faz uma observação. João e Mateus nada falam sobre a ascensão. Mas João escreve: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. O interessante é que existe, eu cataloguei isso também, o segundo advento do Cristo, que é baseado exatamente nessa passagem que os anjos falam, né? Então as pessoas acreditam que Jesus virá também em corpo, como eles acreditam que Jesus ascendeu em corpo, entendeu? Quer dizer, e é justamente por isso. Não conhecem aquilo que o Consolador trouxe para eles, porque não aceitaram, então fazem as suas próprias interpretações. E eu volto a repetir, nós, espíritas, não consideramos a Bíblia Sagrada. Agora, os cristãos, católicos, protestantes, consideram a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é que menciona que Jesus enviaria o Consolador. Mas isso eles não aceitam, entende? Quer dizer, porque não é da forma que eu penso. Não entendem assim. Né? Exatamente. Então, essa é a questão do preconceito, Geraldo. Foi a Bíblia Sagrada é que afirmou, mas o meu preconceito não aceita. Nem que Jesus que Elias veio na forma de João Batista, nem que Jesus apareceu materializado. Né? Então, isso aí se repete. Os judeus não aceitaram Jesus e os cristãos não aceitaram o Consolador. E aí, Alan, você quer fazer um comentário? E eu peço para você fazer esse último comentário aqui, Alan, porque eu vou embutir nele uma pergunta, em que ele fala, finalizando o livro, a ressurreição dos santos. Depois que Jesus ascende, vários outros fenômenos, segundo relatos, acontece na região de Jerusalém. E aí eu vou enxertar uma coisa de minha parte, que é, você acha, Alan, eu vou ler depois você faz o comentário, que esses fenômenos de materialização, de aparição, como é que chama o espírito quando ele aparece e desaparece? Visão. Aparição. Os agênios lá, né? Se isso é mais comum do que se imagina. Né? E aí eu faço essa leitura e faço essa pergunta a você. Quando Jesus morreu, escrito na Bíblia, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quer dizer, parece um relato de várias materializações de eminentes personagens que começaram a aparecer em Jerusalém. Não é que do sepulcro saíssem os corpos dos mortos, mas houve o reaparecimento espiritual de muitos espíritos de pessoas boas, tidas como santos. Foi como se o ressurgimento de Jesus marcasse nova etapa de comunicação entre os dois planos de vida, o espiritual e o terreno. E depois até tem relatos de que Jesus teria visitado os encarcerados. Dessa maneira, Alan, como você vê esse pequeno texto? E se existe de fato esses fenômenos que devem ser mais frequentes do que imaginamos? Então, eu não sei. Eu não conheço a estatística aí para falar para você se acontece muito hoje em dia. Porque imagine só, se é um fenômeno de materialização, pensando em pessoas, né? Pessoas se materializando, Se for bem feito, cara, às vezes a gente pode estar até conversando com um espírito Sim. materializado e não saber que é um espírito materializado. É, agora, você imagine a pessoa, as pessoas que estão ali meio sonolentas, assim, naquela hora de dormir, que aí a visão pode ser meio de sonho, meio de realidade. Quanto que não pode ver de espírito, porque... Como funciona um êxtase ali que pode te desligar mais facilmente do corpo? Pode ser através de uma anestesia, pode ser através do sono, pode ser através de uma droga, pode ser através de várias formas. Você desliga o corpo físico, o espírito tem mais facilidade em se soltar. O que acontece naquele momento ali? Então a gente não consegue medir isso aí, né? Quantos fenômenos reais são desse tipo, não são... Eu não tenho esse número. Você tem esse número, Luiz? Não, o que o Geraldo acho que quis falar é sobre, por exemplo, desde que o Espiritismo surgiu. É, né? Mas mesmo assim, você tem esse número? Ah, não, mas são inúmeros. São inúmeros. Realmente, eu diria assim, muito mais de 500. Sim. Tem? Porque se repetiu aí, a literatura espírita, ela fala de imensos casos. Um dos mais categóricos é o do William Crookes, porque ele teve um espírito à sua disposição por 3 anos, que esse espírito se materializava 2 vezes por semana, tanto que foi a Cathy King. Então esse espírito fez tudo que o William Crookes fez, inclusive esse espírito convidou mulheres, se fechou numa sala e tirou a roupa para elas verem que ele tinha os órgãos femininos. Seios, entende? Que coisa, né? Então, quer dizer, o Consolador produziu aquilo que Jesus prometeu, que vos esclarecerá sobre todas essas coisas. Aquilo que tudo, a visão aí, os sepulcros se abriram. Kardec, ele fala para a gente tomar cuidado com os relatos dos videntes. Sim. Entende? Então, por exemplo, para aqueles espíritos aparecerem, aquele que relata... tem que contar uma historinha. Então, para eles aparecerem, tiveram que sair do sepulcro. Então, o sepulcro abriram, eles saíram. É, o relato é uma coisa, a materialização é outra. Fantasioso, né? Que a doutrina espírita provou, mostrou que o espírito passa através das paredes, né? Então, não precisa abrir o sepulcro para o espírito sair da sepultura, né? Mas isso aí já passa a ser mais ciência. É, eu falo isso. Eu fiz essa pergunta para o Alan, porque assim... Já falei aqui, há talvez um ano atrás, o meu irmão, Irapuã, formado em medicina na Unesp, em Botucatu, contei aquele relato do médico que desencarnou e que tinha colocado uma cápsula radioativa. Na época, era um tratamento para prevenir ou começar a tratar as neoplasias uterinas. Então, o meu irmão era estudante de medicina e ele chamou os estudantes, olha, vou colocar essa cápsula intravaginal, é um dos métodos utilizados para o tratamento, tal, tal, tal, tal. Só que o seguinte, daqui a 12 horas tem que tirar, senão vai ter uma complicação terrível. Após essa exposição de manhãzinha, ele sai de carro, vai para uma cidade vizinha, São Manuel, e tem um acidente e morre. E comoveu a cidade inteira, porque ele era uma pessoa muito simpática, muito agradável. E como ele morreu, a cidade parou. E os estudantes esqueceram da cápsula radioativa dentro da paciente. E no dia seguinte, o tumulto, identificar corpo, enterrar e não sei o quê, lembrar, nossa, a mulher vai ter uma complicação. Quando chega lá, os estudantes, e aí, desculpe, a gente era para voltar, não voltou, tal, não sei o quê, a gente vai levar a senhora para a salinha de exame, vai tirar a cápsula. Não, já foi tirado. Como foi tirado? Não, o doutor fulano esteve aqui. Não, não teve. Não teve. Morreu. Não quiseram falar que era muito para. Não, ele teve que ir para um outro lugar, não sei o quê. Vamos lá, leva. Não, ele já tirou. Ele pediu para avisar vocês que veio tirar. Mas como? Colocaram ele, examinaram, não estava a cápsula. Então, é um fenômeno que aconteceu em Botucatu, mas eu imagino que aconteça em vários lugares, então, em vários isso momentos. Aí, Geraldo, é uma coisa. É um fato. É um fato. É um fato. Né? E é isso que eu te digo, que nós precisamos ir fundo, né? Porque vamos imaginar, esse irmão pode ter incorporado num médico que aqui ficou inconsciente, foi lá e tirou. Pode ter se materializado e foi lá e tirou. existe alternativa. Exatamente, existe alternativa, mas teria que... E aí é que onde eles colocam a criptestesia, coloca assim, a inteligência do médium é que fez isso. Muito bem, 10 horas e 58 minutos. Luiz, suas últimas palavras. O Alan esteve em São Pedro e eu vou agora na segunda-feira para ver se ele fez direitinho aquilo no sábado, né? Então vou fazer umas perguntas lá pro pessoal para ver se eles sabem sobre o que foi explicado. Nós estaremos em São Pedro agora na segunda-feira, depois de 7 meses, né? Que estávamos aí com a carta caçada, então agora já estamos aí. Isso. Então, como o Alan diz, os motoristas precisam se cuidar porque eu voltei na praça. Um grande abraço a todos, Alan. Que Jesus nos abençoe a todos. Vocês vejam que eu fui no sábado para não ter risco de cruzar com o Luiz na estrada. Não, mas eu queria agradecer todo mundo lá de São Pedro. Ontem foi uma festa. Me receberam com tanto carinho, tanto amor no coração. Foi um encontro maravilhoso. Revi amigos que fazia tempo que a gente não vê. Casa cheia. Eu não sei o número certinho, mas passou de 70, 80 pessoas lá. Então é uma coisa que a gente só pode agradecer a espiritualidade, todos que colaboraram. Tinha um lanche lá que eu vou falar para vocês, eu quase que eu não fiz o seminário só para ficar comendo lanche, tanta coisa boa, muito carinho. Então obrigado a todo mundo de São Pedro por todo o carinho que me recebeu lá. André, muito obrigado pela sua participação, sempre muito efetiva, muito simpático. E dessa maneira agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.